Coluna escritora Voz do Povo, de Maria José de Melo. Por que foi tão importante para mim escrever sobre o fenômeno da violência sexual? Parte 2. A escrita me ajudou a buscar e chegar ao diagnóstico clínico, ter um tratamento bem-sucedido e entender a minha história sem culpa. Quando aconteceu a violência sexual, no ano de 2002, comecei imediatamente a apresentar um comportamento diferente e a minha forma de olhar o mundo mudou drasticamente. Infelizmente, isso não foi percebido pelos meus familiares a tempo de poder procurar ajuda profissional. Embora fosse impossível devido ao meu silêncio sobre o ocorrido. Naquela época, havia muito mais limites, preconceitos e ausência de enfrentamento quando o assunto era violência sexual. A demora para buscar acolhimento e ajuda profissional impossibilitou a identificação dos sintomas e, consequentemente, o diagnóstico e o tratamento. Após iniciar a psicoterapia, no ano de 2022, passaram-se mais de 2 anos para eu poder receber um laudo médico, em outubro de 2024, elaborado por um neurologista. E, infelizmente, o diagnóstico só chegou depois de um longo processo de grande sofrimento e um acumulado de episódios estressores que levaram à intensificação dos sintomas a longo prazo. O marco para o surgimento do trauma ao estressor violência sexual foi provocado pela vivência traumática da infância. Contudo, ocorreram outras situações a partir do ano de 2015, que provocaram crises cíclicas com picos depressivos, ocasionando aumento dos sintomas que provocaram o surgimento do transtorno de adaptação, TA. Logo, estudar o fenômeno da violência sexual foi extremamente relevante para mim, pois pude compreender as alterações que a vivência traumática causou no meu comportamento, cognição, emoções e sentimentos. Isso ocorreu quando passei a entender o impacto na minha vida a longo prazo. Como também me auxiliou a perceber a mulher que é a mim. Dessa forma, procurei olhar para ela com mais afeição, cuidado e acolhimento. Nessa busca interna, ganhei coragem para buscar repertório sobre o que tinha acontecido comigo para poder sair da situação dolorosa, que gerou tanto sofrimento, desencadeando disfunções psíquicas por vários anos. Coluna Solta o Verbo, de Maria Gabriela Cardoso. A coluna divulga o livro da autora intitulado Dos Pés ao Palato. O livro, que foi finalista do Prêmio Carolina Maria de Jesus, realizado no ano de 2023 pelo Ministério da Cultura, é um compilado de textos sobre o cotidiano, política, sexualidade, doenças mentais e bobagens quase tão necessárias quanto os assuntos sérios tratados nele. Trecho. Todo o conteúdo do livro foi criado pelos caminhos que trilhei, pessoas que conheci, histórias que ouvi e que eu, como uma boa fofoqueira, não consegui guardar. Ele é um livro sem moralismos, partidos e principalmente sem amarras com caretas e elitistas. Eu falo mal de todo mundo, inclusive de mim. Não gosto de regras e acho as linhas dos cadernos muito certinhas. Nem mesmo gostaria de colocá-lo em algum gênero literário. Ele é uma conversa com o leitor, uma fofoca, um desabafo. Mas, acima de tudo, uma chamada para reflexão. Ame ou odeie, não aceito menos que isso. Coluna Chá de Boldo e Devaneios, Insuportáveis, de Marina Stolfe. Quanto mais você se ama, mais as pessoas te amam. Quanto menos se ama, mais as pessoas se apaixonam. É isso mesmo que você ouviu. Estudo sobre a paixão e o amor há um tempo, com narrativas e Bauman, especialmente, e reparei o seguinte. Analisando o aspecto ilusório da paixão, é mais comum que ela lide com o falso. Pessoas inseguras, frequentemente, moldam a si para caber no que é desejado por alguém, mentem sobre quem são, inventam histórias. O amor próprio vem muito da satisfação de seguir seu caminho e de se orgulhar de quem é, exatamente o contrário do que a insegurança causa em nós. Claro, claro, nem sempre seremos confiantes. Amor próprio é uma construção nada linear e extremamente complexa. Mas, quanto mais o adquirimos, mais verdadeiros, reais e difíceis somos. Difíceis mais ou menos, porque aprendemos a falar não, impor limites, desagradando muita gente, mas também começamos a assumir nossos gostos pessoais, nos tornamos mais autênticos, felizes e agradáveis. Concorda comigo que, quando confiamos em nós mesmos, atraímos pessoas alinhadas com o que realmente somos? Papinho de coaching, mas é verdade. Não há por que fingir, nem se desesperar. A gente acaba ensinando as pessoas o que podem esperar da gente. Mentira causa ilusão e, posteriormente, expectativas frustradas. Verdade causa conexões sinceras e compreensão a longo prazo, se o outro estiver disposto, e assim, se mostrar digno. Um belo dia tive o pensamento intrusivo de que se as pessoas me acham especial, eu me vingo sendo. Mas sejamos especiais em nosso próprio conceito. Nos tornamos bons para nós e impactamos a vida das pessoas em volta. Dessa forma, fica mais fácil acolher e amar quando sabemos quem somos. Colagem enviada por Ivo de Silva. A imagem mostra uma releitura artística da famosa pintura Mona Lisa, feita em colagem com pedaços de papel colorido. O fundo é roxo e formado por recortes de texto, como páginas de jornal ou revista. A figura da Mona Lisa é composta por fragmentos de diferentes tons, com destaque para o rosto amarelado, olhos grandes e sorriso marcado ponto coluna contemplationis, de Mateus Roberto. Arvoredo interior. O prelúdio da noite ameaça meus olhos negros. Fito o horizonte, passam carros, mas o céu é mais veloz. Estou sob o avistamento da provável Vênus, algumas estrelas começam a surgir. O lumiar das árvores torna-se negro, e elas farfalham lentamente no acalentar fresco. Com o passar da hora, a escuridão cobre todo o céu. Posso sentir os sentimentos das folhas mortas, porque a escuridão ornou a consciência que antes sentiam. Agora paira melancolia, uma calma e agridoce melancolia. As folhas respiram lentamente. Mas a tristeza dos ramos não se sucumbe à efemeridade da vida. É como se eu e as árvores fôssemos uma entidade una, ainda que compartilhássemos outros corpos. Na dança do vento, sobem diversos aromas de perfumes. É domingo. Famílias cristãs vão em direção à igreja deificar as suas raízes. Passam despercebidas do arvoredo, mas notam-me olhando-as. Elas dão passos lentos, mas que para mim soam apressados. A rua fica vazia. O instante é mais veloz que o céu. Morre quando você o percebe. Sua consciência ganha outra existência quando meditada no momento. Não sei se as outras pessoas ficam melancólicas quando repousam em posição de lótus. Já no meu caso, acontece de abrir novas angústias em meu coração. Sinto vazio, mas nada como a vacuidade do budismo. É um modo de ser que é reconfortante, mas também apático. Um desânimo que repousa em minha alma, onde a melhor maneira de lidar com isso é escrevendo. A palavra ganha contorno dessas coisas estranhas na minha vida. Recomendo a meditação a todo ser pensante neste mundo, mas não para mim. Eu sou alguém esquisito com senso de urgência de significados. Os cristãos que vejo aos domingos devem meditar. Deus ajudará dando forças e significados mais sólidos para estarem aqui. Quando tento meditar, é como se um trauma inconsciente fosse uma folha e ela embrulhasse num cataclismo de problemas. É difícil de explicar. Por isso uso metáforas como auxílio. A contemplação me incomoda, e muitas vezes, prefiro estar alheio à realidade do que imerso nela. O problema é que a realidade material é fúnebre. Literalmente, as árvores e as pessoas morrem, semelhantes ao instante breve de estarmos vivos. Coluna Poeticamente, de Michele Fernandes. Esta crônica não é sobre insetos. Em vez de canto de passarinho, me acordei hoje em sobressalto, às 6h30 da manhã, com barulho estrondoso. Pensei que a rede Zafari estivesse derrubando de vez a floresta na frente da minha casa. No fim, era a equipe da dengue jogando inseticida na rua. Meu marido correu para colocar as nossas abelhas para dentro de casa, porque ninguém perguntou se a gente tinha insetos de estimação. Os venenos e o número cada vez mais reduzido de florestas já está causando a extinção dos vagalumes. Se chegar nas abelhas, o mundo acaba. Com a minha cabeça, ainda sobre o travesseiro, começou a fabular brigas com possíveis invasores. É porque sou autista e tenho medo de gente, principalmente medo de que derrubem as minhas florestas, matem as minhas abelhas, extingam meus vagalumes e de ser picada por um Aedes aegypti, de novo. Em 2022, contraí dengue. O surto dessa doença foi uma novidade na minha cidade, Porto Alegre. Como fica muito no sul, no inverno, os mosquitos morrem. Com o aquecimento global, o verão se prolonga, e já era abril quando me contaminei. Desavisada, quase me desvivi tomando ibuprofeno. Agora todo ano tem surto de dengue por aqui. Já são 10 horas, e o meu coração ainda está em estado de taquicardia. É que não sou o tipo de autista que se atira no chão, cobre os ouvidos com as mãos ou fica balançando o corpo quando um barulho incomoda. Em mim, o revertério fica longe das vistas dos outros. O coração acelera e os pensamentos começam a ficar congestionados. Escrever, acredito, me faz colocar ordem no vespeiro. Então aproveito para criar um final feliz para este texto. Nele, Greta Thunberg, ativista ambiental e autista, vem para Porto Alegre salvar a floresta do Sabará. Satoshi Tajiri, apaixonado por animais e autista, salva todos os vagalumes, colocando-os dentro de uma pokébola. Elon Musk, canalha e autista, leva todos os milionários, incluindo donos de redes de supermercados, para Marte num foguete. E eu me acordo com o som dos pássaros e com a voz de Susan Boyle, autista e cantora, entoando Idrea Meda Druin. Meu coração, enfim, desacelera.